Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações aracnídeas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 137º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. E neste episódio 137, eu e dois dos meus queridos companheiros de aventura vamos falar a respeito de um assunto que tem causado certo frisson por conta de um filme em CGI que saiu recentemente, que é o Aranha Verso. Vamos falar sobre como foi esta saga nos quadrinhos, e já que o assunto é quadrinhos, eu não poderia chamar ninguém mais, ninguém menos do que meu quadrinhologista de estimação, senhor Matheus HQ Menvale. Fala, Teteuso. Olá, pessoas. Na página da Marvel Wiki tem 37 subpáginas só de super-heróis que tem aranha no nome. Então, esse podcast poderia ter muito bem uns 3 dias de duração. No, God! No, God, please, no! No! No! Não, a gente não vai falar isso tudo, ouvinte, se comandem com isso não, calma, relaxa que não vai ser isso tudo também não. E já que o assunto é aranhas também que vão aparecer, aranhas bizarras, eu trouxe o meu personagem bizarro favorito de todos os tempos, que é o seu Wallace. Fala, coisinha fofa. Eu gostaria de estar participando do arco Koala-verse, onde eu encontraria meus alternativos e outras realidades que deram certo. Que todo mundo sabe que você é o Koala Pig, né? Pois é, cara. Pois é. Eu muito sou um bem. Humano. Eu fui mordido por um humano radioativo. Voltaremos daqui a pouquinho com isso e tudo mais a respeito do Aranha Verso depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, como sempre, apoiem a criação daqui do Paranerdia, financeiramente falando, através dos métodos de apoio de mecenato que temos no PicPay e no Apoia-se. O endereço do Apoia-se é apoia.se/Paranerdia e o PicPay você baixa o aplicativo, procura Paranerdia ou vai direto em picpay.me/Paranerdia. Apoios a partir de R$1 e todos os apoios, inclusive o de R$1, têm lá suas recompensas. Claro, a descobrir, vá até a página do PicPay ou a página do Apoia-se, que lá está tudo descrito para vocês. Sobre os métodos de contato, vocês já sabem, temos o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, também temos o Twitter @paranerdia e a página do Facebook facebook.com/paranerdia. Caso vocês queiram ouvir o Paranerdia através do Spotify, já está disponível o nosso podcast por lá também. Basta abrir o aplicativo do Spotify e ir na página de podcasts e procurar por Paranerdia, e lá você vai poder ouvir todos os episódios do Paranerdia da maneira que você quiser. O último recadinho, não deixem de acessar o canal do YouTube do Paranerdia, que é youtube.com/paranerdiatv. Já há dezenas de vídeos lá no canal e vós vídeos virão brevemente. Fiquem agora com o episódio. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Volta. Então tá. Teteus, seguinte, teve até recentemente agora um excelente filme CGI do Homem-Aranha no Aranha-Verso, baseado numa mega saga louca, completamente despirocada das ideias nos quadrinhos. Confere? Confere. É exatamente isso. Embora, né, na tradição dos filmes da Marvel, embora o filme tenha o mesmo título da saga dos quadrinhos, provavelmente o enredo do filme é absolutamente diferente do enredo dos quadrinhos. Do mesmo jeito que foi a Era de Ultron, né? E agora a Guerra Infinita, né? É, e do mesmo jeito que foi o Guerra Civil, e do mesmo jeito que foi o Era do Apocalipse. Nada do cinema na Marvel obedece cegamente o que aconteceu nos quadrinhos. Isso já é até clichê dizer uma coisa dessas a respeito dos filmes da Marvel, mas... E, mal ou bem, Koala, não sei se você concorda comigo, espero que sim, graças a Deus que eles não seguiram à risca o roteiro do Aranha-Verso nos quadrinhos, porque foi um samba do crioulo doido, cara, que ninguém merece. Não gostou, não. Eu gostei, cara. Cara, achei bem desenvolvido, achei personagens baseados... Presta atenção, calma. Existe uma diferença entre gostar e fazer sentido. Cara, eu acho que caçar totens aranhas é o esporte que há. Porque... eu tô sacaneando, foi uma merda, inacreditável. Eu me senti insultado. Igual quando eu vi pela primeira vez a Era de Ultron nos quadrinhos. Eu me senti insultado lendo aquilo, cara. Mas foi bom, teve Homem-Aranha diferente. Eu não faço ideia de por que, que a Marvel faz esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, essa história dos Totens Aranha, beleza. Isso foi inventado há muitos anos atrás, lá no começo dos anos 2000, quando o J. Michael Straczynski, alguma coisa assim, estava escrevendo o Homem-Aranha, e aí ele inventou essa entidade chamada Morlun, que é uma espécie de entidade sobrenatural que caça o Totem Aranha, que até a época era só o Peter Parker, né? E ele tinha a intenção de absorver a energia do Peter Parker, porque supostamente o poder do Peter Parker não vinha só da mordida da aranha radioativa, era uma espécie de poder do divino dado por uma entidade aracnídea, e ele era o portador desse poder agora, e o Morlun era o inimigo principal desse poder, e ele precisava acabar, e era um ciclo infinito dele caçando os Homens-Aranha, e os Homens-Aranha renascendo, e ele caçando novamente os Homens-Aranha, pois é. Né? Beleza, esse arco teve final. O J. Michael Straczynski escreveu um final pra esse arco, o arco terminou, ele venceu o Morlun, porra, acabou, já era e tal. E a Marvel veio resgatar isso. Depois de anos. Isso já tinha acabado, não havia a menor necessidade disso. Mas vamos conversar que esse arco, ele vem... Agora eu tô com uma dúvida. Ele vem antes ou ele vem depois do Guerras Secretas que teve recente? Que rebootou todo o universo, fundiu o universo 616 com o Ultimate? Bem antes, eu acho que esse arco, o J. Michael Straczynski, ele terminou de escrever, se eu não me engano, em 2004, 2005. Não, eu pergunto do Aranha-Verso, o Aranha-Verso que eu tô falando. O Aranhaverso é de 2014, então foi antes do reboot. Ah, então não tem como justificar. Cara, é só você não, parar pra pensar o reboot seguinte, anunciou, o Aranhaverso, né, apareceu naquele já extinto jogo do Marvel Avengers Alliance. Então qualquer coisa que apareceu no Marvel Avengers Alliance é anterior à fusão do universo 616 com o Ultimate. Aí o que que acontece? Cara, eu só fiquei sabendo porque, diferente de Matheus e do querido Colinha, eu desisti dos quadrinhos já tem séculos, cara. A última coisa que eu me lembro dos quadrinhos foi a Era do Apocalipse. Só pra vocês terem uma ideia de como é que eu já não vejo quadrinho há uma porrilhão de tempo. Aí eu só conheço coisas do Aranhaverso porque eu joguei Marvel Avengers Alliance no Facebook e lá tinha o Spider-Man Noir, a Spider-Gwen, a Silk, o Homem-Aranha Superior, o Homem-Aranha Normal, o Ultimate, tinha aranha pra danar, você podia montar esquadrões e esquadrões só de Homem-Aranha. Tudo bem que no Avengers Alliance eles eram uns personagens bem merda e não dava pra montar uns times muito, muito bons. O único que eu gostava de jogar desses era o Noir, porque ele tinha uns poderes maneiros, mas fora isso, foda-se, né? Fazer o quê? Mas mais legal que o Homem-Aranha Noir era o Homem-Aranha na Terra e o Homem-Aranha no Mar. Nossa senhora! Caraca! Selo Koala de qualidade. É selo Koala de qualidade. Piada no grau. O fino do fino é piada. Mas eu ia fazer uma pergunta e chamar a atenção. É que ele, Homem-Aranha, ele tem. O plot da história, né? Se adentrando ao arco. É que o Homem-Aranha tem esse poder vindo da aranha, mas é algo meio místico, certo, Matheus? É isso, né? Isso. É um negócio tá, meio místico, mas pelo que a Marvel já falou já e lançou histórias alternativas, tem muita suposição de onde a gente pode ter visto o poder dele. Tem a clássica que a gente conhece, que é por simplesmente radiação e sorte, né? Tanto que essa mesma aranha picou a outra personagem que deu origem à Silk, né? E, também tem esse boato, essas coisas que já foram contadas nos quadrinhos, que os poderes dos personagens, na verdade, são mutantes que tinham genes já adormecido e que eles precisavam só de um evento que despertasse esse gene mutante. Por exemplo, ele já tinha aqueles poderes, só que estavam adormecidos dentro dele. E por isso, quando ele foi picado pela aranha, ele acordou. Ou, como a gente pode pegar também o Quarteto Fantástico, que foi os raios cósmicos que despertaram os genes mutantes dele. Cara, isso foi considerado já? Olha só, não. Presta atenção numa coisa, ó. Se a gente considerar só Homens-Aranhas, ainda mais esses Homens-Aranhas todos que apareceram no Aranhaverso, tem origem de poder pra todo gosto. Tem a aranha que foi mordida por porco radioativo e virou Spider-Pig. Teve a aranha que mordeu a Gwen e ela que virou a Spider-Gwen. Teve a aranha que picou o Peter e ele virou o Homem-Aranha. Teve a aranha que, em vez de ser radioativa, era geneticamente modificada, que aí deu dos filmes. Teve extrato de aranha alienígena, que é o que deu o pai da mãe. Tem Mestre Yoga, que deu o poder da Yoga da Aranha para que o Spider indiano tivesse seus poderes de aranha. Tem Aranha Milenar, de culto, de maldição, que foi o que deu os poderes do Spider-Man Noir. Cara, escolhe. Você pode escolher a origem de poder de você quiser. A que eu mais gosto... Mas aí é que tá. O J. Michael Straczynski já pensando na possibilidade das pessoas fazerem esse tipo de pergunta, já havia colocado na história que a circunstância em que o poder desperta é diferente para cada portador do poder, mas o todo poder emana da mesma divindade, a aranha. A Madame Teia entra onde nessa história? Ela também a Madame Teia Spider Totem, É, uma Spider Totem, só que diferente dos outros, ela tá ciente da merda toda e ela fica tipo vigia, controlando a putaria toda lá na teia maracutaia dela, da teia do Berebecanta Cabanda dela, da outra dimensão. Ela é tipo a mãe de nada dos Homens-Aranha, né? Ela é tipo a aranha mordeu a mãe de Ná. Mas uma coisa que eu sempre pergunto... É que a Madame T, ela foi mordida por uma aranha vidente. Ela foi mordida por uma aranha cigana, né, cara? Foi. É, mas uma coisa que eu sempre perguntei, a Madame Teia, ela é a Tia May de alguma outra dimensão que foi mordida pelo... Não, pelo amor de Deus. Velha e tudo mais. Existe... Seria bom, hein, se ela fosse a Tia May de outra dimensão que fosse mordida por uma aranha que ela tem agora como missão de cuidar de todos os Peter Parker e de todas as alternativas, já que o dela morreu. Mas existe um o que aconteceria se a Tia May virasse o Homem-Aranha. Cara, ela via a véia aranha, cara. Isso é escroto demais, cara. Isso tá e muito pior, errado. Pior que existe um Tio Ben Aranha. Existe um Tio Ben Aranha. Existe um Homem-Aranha num universo onde quem morreu no assalto foi a Tia May, não o Tio Ben. Existe o Homem-Aranha Flash Thompson, cara. Existe o Homem-Aranha Flash Thompson, cara. E tem os Homem-Aranha que são... Existiu no Dinastia M o Homem-Aranha que ninguém morreu. Ele não só ficou famoso, como ainda é ídolo da criançada e todo mundo adora ele. Mas tem que viver escondido porque ninguém pode saber que... Desculpa, pode falar. Tem medo de falar. Não, pode continuar. Eu já acabei. Ah, não. Eu tinha falado, mas... Esse Homem-Aranha é aquele que ele vive... Ele é careca e vive escondido pra ninguém. Ninguém pode saber que ele não é um mutante de verdade. Tem esse. Não, é no Dinastia M, maluco. Então não é, no Dinastia M, é isso mesmo. Ninguém pode saber que ele é um mutante. Dinastia M... Não, cara, você tá confundindo as coisas. Que no Dinastia M, todos os mutantes são adorados. Sim, e os humanos não. E ninguém pode saber que ele não é um mutante. Que o Homem-Aranha não é um mutante. Que os poderes dele vieram de outra forma. Aí ele anda, é por isso que ele esconde e tal. Agora, tem um Peter Parker, né, nem chega a virar Homem-Aranha, naquela minissérie O Que Aconteceria Se, que é a mais deprimente que a Marvel já lançou de todos os tempos, que é Ruínas, né? Nossa, onde o homem nem fala disso. Ui, cara, o Ruínas é muita sacanagem, puta que Ruínas pariu. Ruínas é pura... Ele fica com de pele, cara. É o Marvels ao contrário, cara. Ruínas puta é pura pariu, depressão, cara, porque Ruínas. A aranha radioativa Peter pega o Peter Parker, ele desenvolve uma doença radioativa que passa para as outras pessoas e ele é responsável por um genocídio no mundo inteiro, porque todo mundo pega essa merda, todo mundo morre, pô, no final da história. Nossa, cara. É mole, cara. E já, que a gente tá falando de Homem-Aranha, citando Homens-Aranhas que não estão no Aranha-Verse de forma rápida, vale lembrar também daquele Homem-Aranha deprimente que me parte o coração de ver, que é o Homem-Aranha Zumbi, né? Que é quando teve um apocalipse zumbi na Terra, que foi até escrito, esse arco de histórias foi até escrito pelo Robert Kirkman, que escritor de The Walking Dead, pra quem não sabe, que ele desenvolveu que chegou um vírus zumbi do espaço e que os heróis foram infectados e tal, e todos os vilões, eles terminaram a humanidade. E o Homem-Aranha, ele come a Mary Jane, come a Tia May. Mas no sentido gastronômico, tá? Não no sentido bíblico. Aí quem escolhe é o ouvinte que escolhe, qual o sentido que ele quer. Mas é sério, ele come a Tia May e a Mary Jane e ele fica mega depressivo. Por quê? Fala devora que é melhor, cara, que come pega tão mal. Tá bom, velho. Tá bom. Ele devora a Tia May e não, a Mary... Não, segue, não, é. Deixa eu terminar segue. De concluir, cara. Segue. Tá bom, segue. Então, e isso faz com que quando ele está com a barriga cheia, eles recuperam a sanidade deles e ficam normal. E ele fica chorando e tal, só que chega uma época, chega uma época que já se passou tanto tempo na Terra que ele continua chorando, os heróis que já estão cagando, foda-se muito pra o que aconteceu já, ficam, ah, puta que pariu, já tá lá, vem ele na choradeira dele de novo. Chato pra cacete, ah não, te amei, meu Deus, o que cara, a gente fez, Marvel o que a gente Zombie, virou. Sinceramente... Olha só, no Marvel Zombies, sinceramente, só essa primeira temporada que vale a pena, porque depois, caralho, vira outro samba do Criolo Doido, porque eles enfrentam o Ash do Evil Dead. Nossa! Enfrentam o Howard e o Pato. Nossa! Cara, não, vira muita zona depois. A primeira temporada foi sensacional, tanto que ganhou prêmio, caralho, a 4. Agora, depois, cara, a Marvel tem esse poder, né, Matheus, de fazer, de esmerdalhar o toque de merdas, né? Ele pega um negócio que é maravilhoso. Agora, e assim, esmerdalha o Zumbi de Marvel tudo, foi cara. Uma série que teve um final planejado que acabou. E é só que a Marvel não deixa as coisas em paz, cara. Não deixa o negócio descansar. É verdade, aliás, cara. Porque na última minissérie, no que supostamente seria a última minissérie do universo zumbi, né? Os zumbis vão para uma outra dimensão, que ainda não... Ainda tem os heróis lá que não foram infectados ainda. E tem o Homem-Aranha lá, que é o Peter Parker, que é tipo uma versão quase igual a do Peter Parker 616, que a gente conhece, né? Só que assim, o Sexteto Sinistro aparece, vai enfrentar o Homem-Aranha zumbi. O Homem-Aranha zumbi mata todo mundo, menos o Homem-Areia, né? De um jeito bem brutal, assim. O Homem-Areia foge, encontra o Homem-Aranha daquele universo que é o Homem-Aranha humano normal, né? E aí ele resolve matar o Homem-Aranha de vingança do jeito mais brutal que eu já vi a Marvel colocar nos quadrinhos, cara. Que é o Homem-Areia entra pela boca do Homem-Aranha inteiro e depois explode ele por dentro. Nossa! Eita, cara! Ei, sim, senhora Marvel, pra que isso? Senhora Disney, olha isso aí! Puta merda. E cara, caraca, cara. E maluco, é então gráfico. Tá, né? Não é assim, não é assim o só efeito, não é efeito, não é efeito sonoro nas sombras, não. E uma das coisas que me dá mais agonia, cara, é que antes do Peter Parker explodir, ele chama pelo nome da Mary Jane, cara. Nossa, que... isso aí é sadismo, isso aí é loucura. Isso aí é sadismo, senhora. Isso aí é nego que tá. Nego tá escrevendo. Nego... Isso aí, pelo amor de Deus, me diz que isso aí saiu pelo menos, não, cara, no selo adulto da Marvel, né? Ah, velho, isso aí é o cara que escreveu isso, ele deve ter tido uma noite muito bonita se satisfazendo ele mesmo. Que puta que ele deve ter ficado excitadíssimo quando escreveu isso, cara. Ó, te falar, viu? Puta. A Marvel tá contratando pessoas sem mulher, sem trepar, virjões de novo, é? Por aí. Porra. Bom, olha só. Dos que participaram dos universos do Aranhaverso, né? Eu acho que o primeiro que foi criado dessa leva toda foi o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. Eu tô errado? Se você considerar que antes da criação do Miguel O'Hara teve outras histórias do tipo que aconteceria ser e que cada história dessa se passa num universo diferente, que faz parte do Aranhaverso, né? Não, mas o Miguel O'Hara foi um dos primeiros a ter uma série própria num selo diferente que a Marvel estava tentando vender para leitores novos, tá entendendo? Uhum. Que os dois principais nessa brincadeira são, obviamente, o Miguel O'Hara e o Miles Morales, né? Que são, respectivamente, o 2099 e o Ultimate, né? É, o 2099 foi a primeira tentativa, teve sucesso durante um certo período, né? Mas depois degringolou foda, porque todos os títulos do 2099 também eram interligados. Só que depois que teve o Doom 2099, foi tipo ladeira abaixo, a Marvel resolveu encerrar. E eles acharam que o conceito de 2099, de ser super no futuro, de não ter ligação nenhuma ou ter ligações super misteriosas com os personagens do presente, né? Isso meio que, ao invés de chamar pessoas novas, isso meio que alienava elas, né? Então... Tá, mas o Homem-Aranha 2099 era, sem sombra de dúvida, o melhor título dessa linha. Eu achava o melhor título mesmo. Tinha o X-Men 2099, que eu gostava muito, né? Mas depois de um tempo ele ficou bem confuso. A minha X-Men 2099 era o X-Men dos dias de hoje com outros personagens. Era o mesmo time. Tinha um cara que soltava raio, tinha um cara que tinha garra. Praticamente. Mas aí, no final das contas, eles desistiram dessa ideia, terminaram com o universo 2099 e começaram com o universo Ultimate, né? Porque já são personagens que têm o nome reconhecido, que se passa na mesma época onde elas eram publicadas, né? Basicamente no final do século passado, no começo desse, né, 2000. E vale lembrar que o universo Ultimate ele foi lançado justamente para poder atrair novos leitores, porque as pessoas se sentiam intimidadas em chegar na banca e ver um Homem-Aranha 400 e pouco, Vingadores 300 e caramba, e eram números muito espaçados. E como eles queriam trazer a visão para uma modernidade, né, e experimentar algo mais relacionado a quadrinhos que poderiam virar filmes já adaptados. Tanto que você pega os quadrinhos do Ultimate e todos eles são como se fossem filmes, cara. Tanto que muitos dos personagens que estão ali, até os secundários, até mesmo o Nick Fury, eles são baseados em atores daquela época. O Nick Fury nos quadrinhos, ele é o Nicolas Cage, ou não, eu tô louco. Ele é o Samuel Jackson. Nicolas Cage. Ele é o Samuel Jackson. Eles chegam até a citar isso nos quadrinhos. E... Depende. Mas olha só. Se você pegar o Nick Fury original. Não, eu tô falando Ultimate. Ele era baseado em quem? Tu lembra, Matheus? Quem era o Nick? Era baseado também num ator. O Nick Fury original, do tapa-olho branco. Lá do começo do. Mexinha. O primeirão mesmo? O primeirão. Porra, mas era um ator. Não era no Clint Eastwood? Não. Acho que era no Clint Eastwood. O Nick Fury é mais antigo que isso. Era um ator lá dos anos 50. Eu não vou lembrar o nome do cara agora. Não importa. Mas era. Mas enfim, só pra... E todo mundo sabe que o Nick Fury definitivo é o Hasselhoff. Mas eu só falei isso pra poder contextualizar só o que é o Universo Ultimate, por que que ele chamou tanta atenção e por que que o Homem-Aranha do Miles Morales e tal, ele ganhou tanta fama, né? É. Por ele ser justamente um personagem mais... focado em... É diferente, né, que eu posso dizer, né? Com linguagem totalmente diferente do Peter Parker. Sim. O tradicional que a gente conhecia. Eles usavam... Os escritores do Ultimate, né? Principalmente o Brian Michael Bendis, que foi o cara que meio que deu a direção do Universo Ultimate todinho, né? Ele usava o Universo Ultimate como teste para as ideias malucas dele, né? Coisas impensáveis de você fazer no universo 616 sem ter grandes repercussões, como, por exemplo, matar o Peter Parker. Sim. E a proposta antes do Universo Ultimate era interessante, cara, porque eles queriam mudar tanto o conceito dessa parada de Marvel, então eles colocaram, olha, no nosso Universo Ultimate não vai ter essa parada de reboot, de retcon e de personagem morrer e voltar. Tudo bem que depois foi pro caralho essa parada de personagem morrer e voltar, né? Começou depois a fazer isso. Caralho, mas pelo menos no começo... Depois voltou, né? Mas foda-se, né? Tanto que voltou. Era imortal, puta, uma puta merda. Mas, tanto que no começo, os personagens realmente morriam e não voltavam, cara. Tanto que tem aquele arco que é o Ultimato, que morreu gente importante pra caramba. O Wolverine morreu nessa. Morreu para caralho. Morreu muita gente. O Doutor Estranho morreu. Inclusive, o Doutor Estranho, ele morre sufocado na própria capa, cara. Uhum. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui. Ultimatum é uma bosta. Não, com certeza, eu não tô defendendo, não. Olha só, Nerdmaster, você tem uma noção. Não tem uma cena do Ultimato que a Vespa morre porque o Blob mastiga ela e mostra ele mastigando ela. Sim, aí eu sei. Aí o Hank Pym fica putaço, se vira o gigante e vai lá e come o Blob também. É, pra tu ver. Ultimato é uma merda, não leio essa porra. Aí o que que acontece? Mas enfim. Oh, fala, Matheus, chega, segue. Eu acho que eu ia dizer o que você vai dizer, então continua. Cara, o Aranhaverso teve um roteiro merda? Teve. Teve um final mais merda ainda? Teve. Mas uma coisa, pelo menos, a gente tem que agradecer ao Aranhaverso, que foi o maior show de fanservices que eu já vi na história da Marvel nos últimos 25 anos, cara. Que eles conseguiram trazer personagens pros quadrinhos tão obscuros, mas tão obscuros, que quando eu fiquei sabendo, quase me deu vontade de voltar a ler. Quase. Tá? Cara, teve personagens que eu amei ver. Agora, um que eu, quando vi que teve participação dele no Aranhaverso, que eu berrei a plenos pulmões, um fuck yeah do tamanho de um bonde, foi Supaidaman com Leopardon. Cara, o Homem-Aranha do Tokusatsu japonês e o primeiro robô gigante da história dos Tokusatsu. Cara, quando eu vi que teve isso, caralho, meu, eu gritei pra todo mundo ouvir, cara. Porque foi o meu sonho molhado de infância rever o Homem-Aranha Tokusatsu, só que nos quadrinhos agora. Não, mas e ele chama o robô gigante, né, cara? Ele chama o robô. Sim, o Leopardon é poder dele, porra. É um super poder dele chamar o Leopardon. Irado, tá pensando o quê? E uma coisa que eu achei maneira... A única coisa que eu não entendia nesse negócio do Homem-Aranha do Tokusatsu, cara, é porque eles queriam dizer que aquele Homem-Aranha vinha do inferno, cara. Você tem que ver o Tokusatsu pra entender, Matheus. É uma história completamente louca, cara. O poder dele é místico. Ele enfrenta uma gangue de bruxos, cara. É um troço muito louco, cara. É um troço pode, muito pode falar, pode muito falar cheirado. Uma merda. É uma merda. Não, não é uma merda porque é um Tokusatsu. Então não é uma merda. Ah, claro. Mas também não é uma maravilha. Porque é um Tokusatsu. Ok. Tá bom, então. Qual desses crianças por 30 minutos. Por aí, né? Matheus, qual desses personagens você gostou de ver nessa série, nessa saga? Quando apareceu, caraca, muito tempo que eu não vi esse puto. Ninguém, porque eu não li. Ah, tá. Tudo bem, muito então obrigado. Tá bom. É... E tu, Wallace, também tem esse sentimento? Não, porque eu vou te falar, né? Como todo mundo sabe, eu sou negro. E o meu herói favorito desde pequeno sempre foi o homem... Você é negro? Meu Deus! Vou contar agora um bastidor daqui do Paranerdia. O Koala se só entrou na equipe por conta das cotas. Eu sempre fui fã do Homem-Aranha desde pequeno. Homem-Aranha e Flash foram os meus heróis favoritos desde sempre. E a minha felicidade quando eu me deparei com o Homem-Aranha Ultimate, com o Miles Morales, foi representatividade. Porque finalmente eu tinha um Homem-Aranha que me representava, sabe? Tipo, caraca, é o Homem-Aranha e ele é negro e ele é um super-herói fodão e tudo mais e tal. E a partir do momento que desde o Universo Ultimate que ele caiu no gosto popular e teve aquela galera que foi contra e tal, sempre tem aqueles chiitas, né? Eu não vejo pelo lado, eu tento não ver pelo lado do personagem ser negro, mas sim pela galera gostar do Peter Parker e não querer que os quadrinhos mudem, né? Mas eu sempre gostei muito do personagem, porque ele é o Homem-Aranha, beleza, mas ele tem poderes diferentes do Homem-Aranha, tem a personalidade diferente do Homem-Aranha, e ele foi ganhando popularidade, ele teve um papel muito importante nesse Aranha-Verse, que me alegrou bastante, cara, e ele eu fiquei muito feliz de estar lá, cara, e tanto que esse filme novo que saiu agora, tem ele como o personagem principal, conta a história dele, aprendendo a usar os poderes dele, se tornando o Homem-Aranha de fato, né, que é muito divertido, e Miles Morales, melhor que Peter Parker. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, seguinte... Eu gosto do Miles Morales, acho que ele foi uma tremenda adição ao Universo Ultimate, né? Só que, dentro do Universo Ultimate, ele faz muito sentido. O Homem-Aranha Peter Parker havia morrido, isso tinha sido televisionado, e isso inspirou o Miles Morales a assumir o manto. Uhum. E o Miles Morales, ele tinha uma personalidade muito própria no Universo Ultimate, uhum, né? Não, o jeito dele de fazer heroísmo não era igual ao jeito do Peter Parker fazer heroísmo, né? Ele tinha os próprios problemas dele, tanto que ele tinha os pais dele, né? Só que ele tinha que esconder dos pais a identidade dele, que é mais ou menos parecido com o da Tia May, mas a Tia May já sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha no Universo Ultimate. É, no Ultimate todo mundo sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha. É, quando teve o evento lá... Ultimato? O evento lá que uniu todos os universos, o... Ah, tá, o Guerra Secreta, né? E o Morales foi para o universo normal, para o universo 616. Eu li algumas histórias do Miles Morales e eu achei que ele perdeu a personalidade que ele tinha. Ele ficou... Cara, eu acho que não, cara. Mas eu acho que ele ficou meio diluído dentro do universo normal. Porque no universo normal já tem o Peter Parker. Não, mas então, é que tá, agora que tá com essa palhaçada, mas quando o Miles assumiu como Homem-Aranha, quando ele foi pro universo tradicional, a gente tem que lembrar de coisas importantes. Ele ainda mantém a origem dele, que ele viu o Homem-Aranha morrer no universo dele e tudo mais, porque, se você lembrar, ele não foi atingido pela Guerra Secreta, ele é um dos personagens importantes de Guerra Secreta. Então, são poucos os personagens ali que lembram do como eram as coisas antes, e ele era um deles. Tanto que ele teve uma ação muito boa lá, que o Homem Molecular, ele, quando recriou o universo... Homem Molecular, não, tô louco. Quem que foi? Eu esqueci quem foi. Eu sei quem que é o recriou... Caraca, o Senhor Fantástico! Como é que é o nome dele mesmo? Reed Richards. O Reed Richards, quando ele recriou o universo, ele trouxe a mãe dele de volta. E o Homem-Aranha, nessa época, se você lembrar, ele tinha acabado de voltar pro corpo dele. E ele tava com uma empresa pra ele administrar, que é a empresa que o Octopus fundou quando tava sendo Homem-Aranha Superior. Então ele não tinha tempo de cuidar de Nova York. Então ele deixou o Miles sendo o Homem-Aranha de Nova York, enquanto ele ia ser o Homem-Aranha Global. Até que ele tava com aquele uniforme tecnológico. Eu acho que isso... Eu acho que, na verdade, cara, eu totalmente discordo de você. Eu acho que isso até acrescentou no personagem o senso de mais responsabilidade, agora que o sucessor... Agora que o antecessor dele tava vivo, ele tendo que se provar, ele tendo que mostrar pra todo mundo que ele era um Homem-Aranha tão capaz quanto o Peter era, que mesmo que ele seja um herói local, que ele agora assume o papel do amigo da vizinhança, ele era capaz, sabe? Ele, apesar de tudo, todo tipo de coisa, os problemas que ele passa e tal e tudo mais, ele é capaz. Eu acho que ele se encaixou bem nesse universo. Pois é, mas é justamente nesse detalhe que eu discordo, porque o Miles Morales não precisava se provar pra ninguém. No universo Ultimate ele já tinha... Já era um herói, provado. Não, cara, você tá maluco. Ele tava, o universo Ultimate acabou ele tendo que se provar o tempo todo, cara. Ele toda hora tendo que superar expectativas que botavam em cima dele. Inclusive, até do próprio Peter Parker do universo Ultimate, quando ele reapareceu pra falar com ele, ele queria mostrar pra ele. Ele sempre teve essa parada de, eu quero mostrar, tipo o Homem-Aranha do filme agora. Essa parada que ele quer se mostrar, que ele é, não se mostrar porque ele quer fama e atenção, mas ele quer mostrar que ele é tão capaz quanto o Peter Parker foi, não, cara. Não. Ele merece pode ser, isso pode ser no universo 616. No universo Ultimate, que eu tava lendo, eu nunca vi ele fazer nada disso, não. Ah, cara, não, pera, velho, você tá maluco. Isso, ele era líder de uma equipe no universo Ultimate. Não, cara, você tá louco, cara. Ele ficava pedindo conselho com a Gwen e tal, e sempre perguntando o que o Peter faria na situação dele. Mas na hora que ele precisava atuar, ele atuava com a própria volição dele, cara. Nossa. Exatamente, porque veio o Peter do universo 616, quando teve aquele crossover dos Homens-Aranhas, e falou isso com ele, cara, que não é pra ele imitar ele, é pra ele ser o próprio Homem-Aranha. Foi aí que ele teve essa criação que ele teve esse crescimento, mas até então ele tava tentando explorar pro Peter e pro mundo o tempo todo, cara. Agora olha só uma coisa, rapidinho. Matheus, quer uma moedinha aqui no chão? Acompanha aqui comigo. A Marvel não aprende, né? Né? Porra. Você concorda comigo? A Marvel não aprende, cara. Ela não consegue manter as coisas quietas, funcionando bonitinha. Tem que fazer merda, né? A Marvel, ela é o Hunter Cat das editoras, É por aí. Eu diria que ela é o Koala-se das editoras. Não, mas ele tem uma justificativa pra ter esse evento, cara. O Universo Ultimate não tava vendendo mais. Eles estavam perdendo dinheiro com o Universo Ultimate. Mesmo, é? Nossa, uau! Eu tenho que falar o óbvio pros ouvintes que não sabem, pô. Como se não fosse a justificativa que move todas as editoras. Uau, hein? Vê que o universo Ultimate do final do Cataclismo até o Guerra Secreta, ele tava bem chato mesmo, viu? Ah, caralho. Puta que pariu, meu Deus. Mas bom, mas também a gente não pode falar muita coisa do universo 616, porque puta que pariu, teve o Peter Parker, depois teve o Otto Octavius, a mente do Otto Octavius no corpo do Peter Parker, depois o Peter Parker veio, fez um pacto com o Mephisto, mas porra, o Homem-Aranha ninguém gosta, os fãs adoram, mas os editores odeiam, né, porque inclusive existe aquela velha piadinha entre fãs do Homem-Aranha, que o pior inimigo de todos do Homem-Aranha é o editor-chefe da Marvel, né? O Homem-Aranha só se fode. E a gente se fode com ele. Né? Com certeza. Cara, mas teve Homem-Aranha pra tudo quanto é gosto nesse Aranha-Verso. Como o Matheus falou, tinha quanto? 34 páginas diferentes de Homem-Aranha? Na Marvel Wikia, né? Que é a Wikipedia exclusiva da Marvel. Tem as páginas que mostram quais são as versões alternativas do Homem-Aranha. Cada página tem 12 Homem-Aranha e tem 37 páginas. Nossa senhora. Puta que pariu. Faça as contas, ouvinte, só pra você saber quantos aranhas tem. Eu recolhi aqui, vamos assim dizer, os mais relevantes pra brincadeira e eu achei coisa pra caralho. O que foi? O Homem-Aranha 616, que é o Peter Parker. O Homem-Aranha Ultimate, Miles Morales. O 2099, que é o Miguel O'Hara. O Superior, Otto Octavius. O Escarlate, o Ben Reilly. O Noir, o Mangá. O Porco-Aranha, o Supai da Man, a Mulher-Aranha, aliás, as Mulheres-Aranhas, que teve 4, eu acho, que tiveram esse nome. Laranha, que é a Anya Sofia Corazon, a Spider-Girl, a filha do Peter com a Mary Jane, a Mayday Parker, Spider-Gwen, a Silk, né, que é a seda, né, em inglês, em português, qual é? Isso, seda, né? Seda, é que a mulher, maconha. Ela é quase noia, ela é quase noia aranha, né? Né? O Homem-Aranha de 1602, que é o Peter Parquet, teve o Homem-Aranha indiano, Parvit Prakbabar, é quase um chamalamalamalá. E outros, cara, que nem vale a pena citar, como Punk Aranha, Aranha de Seis Braços e por aí vai. Cara, esse Aranha de Seis Braços não é o Homem-Aranha, ele é o Aranha-Homem. Não é o Aranha-Homem, não é o mutado de Aranha. Não é? Teve um Homem-Aranha que era o Peter Parker, só que com seis braços em vez de... É, não é isso que você tá falando? Não é o Aranha-Homem. O Aranha-Homem é outro ainda, que além disso ele ainda se modificou pra realmente uma aranha humanoide. Por alguma razão, nossa, esse Punk Aranha tá ganhando mega visibilidade agora. Botaram até skin dele no jogo novo. É mole? É. Ou seja, a Marvel não aprende, cara. Essa é a lição, essa é a lição que a gente tira, crianças. A Marvel não aprende. Dessa lista toda, Wallace, diga lá seus dois ou três Homens-Aranhas favoritos e por quê. Tá bom. É, Superior Spider-Man, que é o Homem-Aranha com culhões, é o Octavio Octavio que se pegou o corpo do Homem-Aranha. Sério, cara, esse, na minha opinião, é o pior de todos os Homem-Aranha. Você tá maluco? Caralho, que isso, cara? Foi bom pra caramba. A fase superior foi a minha fase menos adorada dos Homens-Aranha. Puta que pariu. Ah, ô, Matheus, fala alguma coisa aí, Matheus. Ajuda aí. Foi bom, cara. Que isso, sério. Cara, ela é muito elogiada lá fora, velho. Eu tô falando na moral mesmo. Eu quero que se foda. Minha opinião não tem nada a ver com o que tem lá fora, caralho. Caraca, cara. Mas beleza. Vamos tirar a negra. Matheus, Homem-Aranha Superior. Maneiro ou uma merda? Eu acho que ele começou bem e terminou meio mal. Isso aí vai ficar no muro. Então, isso aí eu bem termo. Ele tem todo o direito de fazer isso. Segue lá, Wallace, outro. Além inferior. Homem-Aranha Superior, que desenvolveu o Peter Parker e tudo mais. Ele deixou o Peter Parker rico. Também a gente tem o Homem-Aranha Escarlate, né? Que é o Ben Reilly, que era o clone do Homem-Aranha. E que muito tempo ficou como o Homem-Aranha nos quadrinhos, né? Na década de 90, na época do clone. E a saga que do clone é pessoas... outra também. Puta que pariu. Não, que essa é ruim mesmo. Essa é ruim mesmo. Caralho, mas foda-se. Essa é ruim mesmo. Que mais? É, tá bom. Tá bom. Eu também gosto muito do Homem-Aranha 1602, que é o. Na Terra-média. Na Terra-média, não, tô louco. Ele é naquela. Antiga em 1602. Ponto. É o ano de 1602, que eu esqueci. Em que época a Terra estava se passando naquele momento. Mas o Homem-Aranha, que ele trabalhava com o Nick Fury, foi mordido por uma aranha mística e ganhou os poderes de Homem-Aranha. E ele atuava num teatro também, e era muito irado, cara. Acho que... Matheus? Três Homens-Aranhas dessa lista. Eu gosto do Homem-Aranha original, principalmente do começão lá, da época do Ditko mesmo, né? Até a morte da Gwen Stacy. Porra, aquelas são as melhores histórias do Homem-Aranha, tudo clássico ali. Eu também concordo. Eu tô relendo tudo do Homem-Aranha desde a primeira edição e tô achando maneiro mesmo. Eu gosto da Jessica Drew, porque ela é uma mulher aranha que tem muita atitude, né? E ela é gostosona. Não importa o que digam, a capa do Manara é a melhor capa que existe. Porra, a capa do Manara, cara. Pô, maluco. Link na descrição. Aqui, nem precisa. Não tem nerd punheteiro que não conheça a capa do Manara, cara. Virou icônico, cara. Quando falam Mulher Aranha, a primeira imagem que vem é aquela bunda. Pode crer. Melhor capa que existe, Manara é um gênio. E eu acho assim que tem um Homem-Aranha que não tá nessa lista, mas eu acho que ele é um Homem-Aranha importantíssimo, cara, que ganhou muita visibilidade nos últimos tempos. E ele é realmente assim um Homem-Aranha de super atitude, que é o Homem-Aranha da Carreta Furacão. Caraca, esse é bom. Melhor Homem-Aranha, esse fez falta, hein? Esse fez falta, hein? É que a Marvel não conhecia a Carreta Furacão. Caraca, cara, esse é bom, cara. Tu já imaginou? Não, tu imagina a cena agora. Tá os quadrinhos mostrando a aranha. Porque teve uma cena, né? Tem um quadrinho tem uma cena desses quadrinhos que mostra Homem-Aranha a rodo, uns 40, 50 Homem-Aranha. Homem-Aranha. Cara, tinha que ter um dançando ali no meio. Puta, mas cara, tinha que ter muito se um fosse dançando um desen- ali no se meio. Se fosse cara. Um desenhista brasileiro, eu aposto que ele botava, bem escondidinho, ele botava um Homem-Aranha dentro do buraco ali. Ele botava, de repente, até o Fofão junto, só pra pessoa poder reconhecer junto. Ai, ai, mas citando Homens-Aranhas fazendo essa citação especial antes da gente encerrar, vale citar também que em um dos diálogos ele canoniza o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield, porque eles falam, sim, que eles viram os homens. Ele falou, eles falam assim: tem dois Homem-Aranhas conversando, acho que é o Homem-Aranha indiano e mais algum, não lembro quem. Eles conversando, eles, o Homem-Aranha britânico, acho. Eles falam que. É o Capitão Aranha. Eles falam que. Ah, eu vi um Homem-Aranha ali, um Peter Parker, que ele tinha a cara do Tobey Maguire. Aí o outro, nossa, engraçado, eu vi o outro que parece que ele atuou, o Andrew Garfield. Aí eles já oficializaram e canonizaram os dois. E eles, e pra quem não sabe o que aconteceu com os dois, queriam se perguntar o que que houve, eles morreram. Foi isso que aconteceu. Nos quadrinhos. Nos quadrinhos, nesse morreram. Quadrinho, morreram, nessa morreram. Saga. É, morreram. Infelizmente, o Tobey Maguire tá cara, aqui ainda. Dessa lista, eu tenho que, obviamente, destacar primeiramente o Sr. Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, que foi, na minha opinião, e Matheus há de concordar comigo, uma das melhores mudanças de personagem que já foram feitas nos editoriais da Marvel, cara. Porque o Miguel O'Hara não tem porra nenhuma a ver com o Peter Parker em atitude, problemas da vida dele e poderes, que os poderes do Homem-Aranha 2099 não tem absolutamente nada a ver com os poderes do Aranha 616. Não, calma, olha só. Tem sim, porque os poderes do Aranha 2099 vieram do DNA do Peter Parker. Não, senhor. Mas tem, não. Mas tem algumas, não. Mas tem algumas diferenças, como, por exemplo, o Peter Parker, ele se gruda na parede por um processo lá eletromagnético, enquanto que o Miguel O'Hara, ele tem mini garras na ponta dos dedos. É, mas isso essa minigarra... é muito mais foda. Mas essas minis garras não eram equipamento da não, roupa dele? Não, era dele mesmo. Não, era do dedo dele, era osso, era do dedo dele. Ah, o que é que é mais equipamento? E se eu não me engano, o Miguel O'Hara, ele era venenoso, não era? Ele não... Sim, ele tinha peçonha nos dentes, tinha peçonha no dente, tinha. Ele é venenoso igual o Miles é. O Miles também tem veneno e a capacidade de ficar invisível. É, o processo do sim, Miles é meio diferente. O do Miles é meio que um taser, né? O do Miguel O'Hara era veneno. Ele tem o na ponta do dedo. Era veneno mesmo, ele mordia. O Miguel O'Hara, ele tinha que te dar uma dentada, meu querido. Ele tinha que te dentar no pescoço pra te envenenar. Mas como é que era? Ele levantava a máscara pra fazer isso ou a máscara dele levantava. Caraca. Eu tirava... Que nem o Homem-Aranha na hora de beijar a Mary Jane de cabeça pra baixo no filme. Então, ele puxou o cadinho, dá-lhe uma dentada pra envenenar. Ele não usava Mas muito. Mas ele usava... Cara, mas ele usava mal, pra intimidar, porra, né? Porque ele levantava a máscara e montava aqueles dentes lá de vampiro, porra. Era bom, Homem-Aranha era bom. Bom, outro que eu já até comentei, que o rei, quando eu vi, é óbvio, sou pai da mãe, que puta que pariu. Quando eu vi o sou pai da mãe nos quadrinhos, o rei, já falei isso, e ainda mais com a aparição do Leopardon, que eu já falei que é o primeiro robô gigante da Toei, e o primeiro robô gigante dos Tokusatsu em geral. E outro que eu também já comentei, mas que eu também preciso dar um destaque, é o senhor Peter Parker, o Porco-Aranha, que de tão famoso chegou inclusive a estrelar no filme dos Simpsons. Cara, tem uma parada legal que eles... Obviamente a Marvel fez isso, né? É claro que ela ia fazer. É que depois que acabou o Spider-Verse, ela pegou os Homens-Aranhas que mais fez sucesso e mais foi o clamor do público, né? E criou uma equipe de Homem-Aranha que viaja em dimensões, consertando as cagadas que ficaram. Porque o que acontece? Vários Homens-Aranhas morreram, né? Então as suas linhas alternativas ficaram sem Homens-Aranhas e ficou cagada, né? E essa equipe de Homem-Aranhas que viajavam nessas linhas do tempo tinha como objetivo consertar essas linhas do tempo que estavam ruins devido à falta do Peter Parker ou quem quer que seja o Homem-Aranha daquela realidade. E a equipe era composta por Porco-Aranha, claro, Spider-Gwen, ótimo. O Homem-Aranha indiano, Capitão Aranha e o outro que eu esqueci quem era. Eu não lembro quem era. Noir. Eu falei Noir, você tá louco. Noir. Agora eu falei Noir, você tá ficando maluco. Não, Matheus, o que ele falou, Matheus? Eu entendi Noir, mano. Ah. Ele falou no IA. Ele falou no IA. A edição ouvinte, tá aí, não me deixa mentir. Você não sabe como é que é. Não, Jorge, não tira isso da edição. Inclusive, essa minha reclamação. Não tira. Ele fala no IA ao invés de no ar. Teve, inclusive, no esquenta antes da brincadeira, antes da gravação começar, uma ideia que poderia ter tido um Spider-Man noia. Por causa dessa falta de consideração que o Wallace tem com as linguagens, com a língua portuguesa. Ah, eu tenho certeza. E tenho dito. E vai ficar isso no episódio, dane-se. Nossa, falou como se ninguém soubesse. Eu tenho certeza que existe um Spider-Man noia. Vou não, já deve ter um Spider-Man noia. Eu não duvido mais que o Punk Aranha seja um Spider-Man noia também. O inimigo dele é o Stallone, né, cara? Que chega arrancando o uniforme dele e dando. No aneguinho. Bom, aí. Então tá. Agora sim, considerações finais dessa brincadeira. Matheus, o que você acha que deu pra se aproveitar deste samba do crioulo doido que foi o Aranha Verso? Ah, cara, eu não sei o que esses caras estão fumando. Mas eu quero um pouco. Eu quero um pouco, né? Eu não sei o que é, mas eu quero. Eu não sei o que é que eles estão usando, mas eu também quero. Eu também. Porque só estando no mesmo estado pra poder entender, cara, por quê? Porque se você pensar bem, com exceção deles terem colocado alguns personagens novos no universo 66, porque, sei lá, a Marvel é maluca, né, e não tem o que fazer da vida, não teve grandes consequências isso, não. É, pior que não. Só gerou personagens maneiros pra gente brincar em jogos variados, né? Muito bem. Qala, o que tu achou? Você que realmente leu esta bodega, gostou? Uma merda, né? Inacreditável, né, cara? E eu digo, ó, eu digo mais. Então o nego falou, meu irmão, faz Homens Aranhas que eu quero ganhar dinheiro e foda-se a história, tá ligado? Me dê aranhas. Eu quero aranhas na minha mesa até as 3 horas. Não! Aí tendo que deu, mesmo? Né, cara? O nego teve que resgatar nos anais da Marvel. Realmente, alguns Homens-Aranha ali foram tirados dos anais da Marvel, né, cara? Cara, eu vou te contar um negócio. O Aranha Verso foi um troço tão cagado, mas tão cagado, que na época. Mais ou menos. Bem, tem, muito, muito mais ou menos. Aquele Ultimate Spider-Man, que era baseado no Homem-Aranha do universo. Nossa, Ultimate. Cara. Nossa, não, cara, óbvio, eu tô pensando, né? Agora, não tinha nada a ver com o Homem-Aranha do Ultimate, mais cara. Ou menos, mas sim. É um Spider-Man que fazia conjunto com o Power Man, nossa, com o Punho de Ferro, com o Nova. Caralho. Não, né? Foda-se, né? Mas aí, já que tá fudido, por que não botar mais um monte de aranhas, né? Aí veio o Venom com o Thompson, né? Como é que ele chama? Agente Venom, isso, Agente Venom. Aí veio o Homem-Aranha do Ultimate, veio o Miles Morales. Veio o Ben Reilly, veio, caralho, cara, como teve zona. Teve até o garoto que era gênio, amigo do Hulk, numa armadura de nossa, Homem-Aranha, cara. Nossa! Puta que pariu, cara, era muito merda. O Aranha de Ferro. O Aranha de Ferro era a porra daquele garotinho gênio, amigo do Hulk, cara. Puta que pariu, cara. É que eu falando, tá tão cagado essa merda que conseguiu cagar até o desenho, que mal ou bem eu até gostava. Você quer ficar mais triste ainda, Nerdmaster? Cagar, como é que sabe o que eles fizeram agora? Botaram a Mary Jane pra se tornar a Aranha de Ferro, irmão. É Marvel. Uau. Mas de vez em quando eles até acertam como acertaram neste Aranha no Aranha Verso, esse filme que foi realmente um filme muito bom. E ficamos com essa por aqui. Querido Matheus, mais uma vez muito obrigado por se abrilhantar com seus conhecimentos quadrinísticos, mais um Paranerd. Obrigado você por ter chamado. Imagina, mesmo que seja pra falar dessa merda, né? Mas tudo bem. E com a linha, meu amor, você também abrilhantou mais uma vez com a sua tremenda falta de consideração com a língua portuguesa. Muito obrigado. Obrigado por ter chamado. Né? Muito bem. Eu tô imitando o Matheus, desculpa. Eu sou o pior imitador. Eu sou o melhor pior imitador do mundo. É, né? E com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Tchau, tchau, muito gente. Bem. Um abraço. You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários do episódio 136 sobre Os Trapalhões. Estamos no meio de um tempo de férias, né? Feriado, fim de ano, festas e o caramba quatro, então a gente só recebeu um e-mail deste episódio e foi de ninguém mais, ninguém menos que o nosso infame e querido ouvinte, o Elias Tenório, lá de Alagoas. Ele novamente nos mandou uma mensagem em vídeo, até pediu no vídeo que se usasse o Atube Catcher para baixar o áudio e pôr o áudio aqui, mas não, querido Elias, eu não vou botar o áudio teu aqui, porque eu quero que a galera clique no link do seu vídeo aqui no post deste episódio e vá lá conferir a sua linda carinha fofinha falando a respeito dos Trapalhões. Então, galera, dá um page view para o nosso querido Elias e vá assistir ao vídeo resposta deste episódio lá do Elias. Bom, então vamos agora a uns abraços super especiais para todos meus queridos mecenas, mas em especial para quatro queridos e maravilhosos amigos que eu tive a honra de conhecer pessoalmente neste começo de dezembro, quando eu fui me encontrar com meus amigos mecenas e também com a galera do Portal Refil. São eles o casal sensacional Suelen Nastri, Paulinho Libardi, Paulinho 15 quilos, que se não fossem por eles eu estaria mais perdido do que cego em tiroteio lá pelas ruas de São Paulo. Paulo, o maravilhoso organizador de bagunças chamado Valdir Fomeni Júnior, que também graças a ele é que a gente pôde ter esse encontro sensacional, e um abraço mais do que especial, inclusive um sincero e querido pedido de desculpas para o meu internacional amigo querido do coração, o senhor Nicolas de Oliveira, que o cara veio lá dos Estados Unidos para encontrar não só a galera do Refil, mas me encontrar também. Foi ele o cara que me deu aquele Spock que eu postei recentemente no meu Instagram e também a Yamato que eu postei no meu Instagram. Então, Nick, eu te agradeço muito, amigo, primeiramente, um amigo sincero que eu sei que você é, e eu quero te pedir desculpas de coração, cara. Foi mal mesmo, não foi uma maldade do meu coração, eu queria te pedir muitas desculpas. Além desses, eu também quero mandar abraços calorosos e desejos de feliz ano novo para Dona Ana Carolina Martins, Dona Ana Lúcia Letier, o Sr. Arthur Boni, seu Daniel Rossi também, o Sr. Diego Ferreira Veríssimo, Dr. Emílio da Costa Mensu, o Guto de Lima dos Santos, o Lucas Freitas, Paulinho 15 quilos, que eu já falei, Rodrigo Moquepon, Suelen Nindona Nastri, seu Valdir Fumeni Júnior e seu Nicolas de Oliveira também. Abraços dados, beijos mandados, pedidos de desculpas feitos, bom final de ano para todos vocês e no ano que vem aguardem que haverão novidades aqui no Paranerdia. Um abraço. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.